cinema é o conglomerado das outras artes. O cinema é literatura, mas é dramaturgia também. Mas é música também. Mas é pintura também. Não tem nenhum meio de expressão ou qualquer arte no mundo que consiga te colocar tão rapidamente em contato com outra cultura quanto o cinema. Filme nenhum é fácil, entendeu? E é por isso que é tão legal fazer. Não existe um bom e um mau filme. Existe o bom espectador e o mau espectador. Você está ouvindo MasmorraCast, o podcast do site cinemasmorra.com.br. Presta atenção. É mais importante localizarmos as vítimas. Tirem as mochilas. Recuperem as armas. Recuperem o que puderem. E fiquem atentos. Estamos enfrentando alvos hostis vivos. Esse chapeuzinho vermelho aparecer com uma bazuca, eu espero que vocês acabem com a vadia. Foram atingidos de surpresa. Os cartuchos estão cheios. Não deram um único tiro. Se foram derrotados, onde estão os corpos? Pelo amor de Deus, John. Eu sabia que isso não ia dar certo. Fez um plano para resgate na montanha. Se a gente não der notícia, eles vão vir procurar a gente. Assim é que devia funcionar, exceto que eu pus no plano cavernas Borehan. Mas estas não são as cavernas Borehan, não é, John? Quer dizer que estamos na caverna errada? A Holly estava certa. As cavernas Borehan são armadilhas para turistas. Não tenta botar a culpa dessa merda toda em mim. Isso não é exploração, isso é uma exaltação ao ego. Qual é, Rebecca? Eu não sabia que isso ia acontecer. Isso era exatamente o que acreditávamos. Sempre dizíamos, se não há risco, fazer pra quê? Ah, peraí, não tenta justificar assim. Onde é que a gente está? Não tem nem nome, é um sistema novo. Queria que nós descobríssemos. Ninguém nunca desceu aqui antes. Você deve estar brincando. Essa não. Em 2023, quando os maremotos ameaçavam inundar Londres, ampliamos a barreira contra a enchente do Tâmisa. Como um fosso de castelo, esse sistema de canais circula ao redor da capital ao norte do rio. Nosso plano imediato é inundar os canais, bloquear todas as pontes, linhas de metrô, dentro e fora da cidade. Quer trancafiar 12 milhões de pessoas? A contenção é nossa prioridade. Precisamos implantar a lei marcial já. Mantenha o povo fora das ruas enquanto instalamos o bloqueio e postos médicos. Só então começaremos a evacuação. Faça isso. Não tem problema espremer milhões de pessoas dentro de casa como milhões de sardinhas. Mas se soltar um vírus assassino na mistura, eu sei que a cidade vai se rebelar rapidamente. Quando começarem a empilhar cadáveres nas ruas, haverá pânico, haverá desordem, pilhagem, estupro, assassinato. Isso só pra começar. O número de mortes vai ser inimaginável. E a essa altura, não vai haver absolutamente nada que possamos fazer. Temos que pensar nos milhões que nós vamos poupar. Você está falando de gente ou de dinheiro? Não me importa como vai fazer, mas elimine todos. E traga Gorlacon acorrentado. O governador é um político, eu sou um simples soldado. Mas não tão simples que não perceba que quer um caminho de volta a Roma. Meus ossos doem por Roma. Este lugar é o túmulo da ambição. E de homens. É isso aí, mais uma vez gravando o MasmorraCast sobre uma filmografia de um diretor que a gente ainda não abordou, já estava na pauta do ano, né? Um diretor muito interessante, um diretor britânico chamado Neil Marshall, né? E para isso eu trouxe o companheiro de gravação, que é o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo certo, Angélica. Tudo certo, né, cara? Finalmente falando de Neil Marshall. Pois é, demorou, mas chegou o momento. Demorou, mas chegou. Um diretor interessante, né? Vale um podcast, na tua opinião? Eu acho que vale, sim. Por vários motivos que a gente vai abordar aqui ao longo da conversa. Maravilha. O diretor, ele é um ano mais velho que eu. Ele nasceu em 25 de maio de 1970. Ele é um diretor inglês. E a carreira dele começou com edição. Primeiramente, ele era um editor, antes de ser um roteirista. Filme que eu não cheguei a assistir, chamado Killing Time. Além disso, ele filmava muito curta, né? Ele gostava muito de produziu muitos filmes. Ele e os amigos, né? Sim, muitos filmes de curta-metragem com câmera amadora, né? E tudo, mas acabou sendo assistido por cineastas aí, profissionais aí do Reino Unido, e ele foi chamado para ser montador. Então, pelo jeito, ele já tinha um talento para edição, né, nos filmes que ele fazia aí com os amigos, né? Aparece muito nos trabalhos dele desde o primeiro, né, que é o Dog Soldiers e tal. Ele é montador e roteirista, e a gente vê isso nos filmes dele, né, que até o roteiro já é escrito pensando na montagem, no ritmo, isso. Enfim, né? Todos os filmes têm um ritmo muito interessante, sempre ambientados assim na Escócia, né? Mas a maior parte do tempo gravado mesmo na Inglaterra, né? E tal, ele, né? Ele é chegado no. Ele deve ser descendente, né? Talvez. Uhum. A gente não sabe exatamente, mas ele tem uma fascinação aí pela Escócia, por Glasgow, né? Principalmente. Né? Sim, e ele nasceu em Newcastle, que é onde nasceu nosso querido Constantine. Olha lá. É, exatamente. Enfim. Será que ele faz magia também? Ele é chegado, hein? Ele diz que a carreira dele como diretor de cinema começou quando ele assistiu Os Caçadores da Arca Perdida. Olha só, com 11 anos de idade, né? Ele fazia filmes caseiros em 8mm. Exatamente. Né? Inclusive, tem uma sequência em um dos filmes dele. A gente vai chegar lá mais pra frente, mas tem uma certa sequência de perseguição de carros em que tem uma homenagem aí ao Caçadores da Arca Perdida, né? Ah, sim, é verdade. Então, é um cara conhecido assim, ele não gosta desse rótulo, né? Sob nenhuma hipótese, né? Mas pelos filmes de terror, né? Porque ele começou fazendo sucesso com filmes de terror, né? E tal. A carreira dele tem esse arco, assim, depois até se modificou, né? Ele foi mais pra ficção, né? E tal. Fantasia, mas... Vai um pouco além disso, porque acho que é terror com fantasia e com ação, porque uma das características, eu acho, dos filmes de terror do Neil Marshall é que as vítimas reagem aos monstros, lutam de igual para igual com os monstros, o que gera muitas sequências de ação, né? Sim, e excelentes, né? Sequências de sim, ação. Sim, sim. Então ele não é um diretor de terror simplesmente de filme de terror, né? E de monstro, em que as vítimas são passivas. Elas reagem, né? Lutam. Então tem muita ação, são filmes muito movimentados e tal. Tô vendo pela época assim que os trabalhos dele saíram, né? Após Centurion, né? Isso aqui pro nosso ouvinte que já nos acompanha ouvindo os podcasts sobre Game of Thrones, ele teve uma participação fundamental, né, no penúltimo episódio da segunda temporada, né, que é o Blackwater. É a participação mais recente dele, assim, né, em trabalhos, assim, para TV, no caso, né, na exatamente. HBO, né. Mas é muito interessante. O primeiro filme dele é Dog Soldiers, o Dog Soldiers é de 2002, o segundo é The Descent, que é, no caso, Abismo do Medo, aqui no Brasil. O terceiro é o Dia do Julgamento, né, Doomsday, muito interessante. Em 2009 ele fez uma participação só como produtor executivo no Abismo do Medo 2. Ele não dirigiu, né? Até um filme que, por sinal, falta muito a mão dele ali na direção pro filme ser melhor, porque eu assisti. Pois é. Não é tão interessante. Mas ele, em 2010, ele vem fazer o Centurion, né? Que é o último filme dele. O povo assistir aí, que é um excepcional filme, né? De aventura e tal, fantasia, história. Ele tá em pré-produção agora também de um filme com Viggo Mortensen, né, sim, que é a última viagem do Demeter, né, e que é um filme que provavelmente pela temática a gente acredita que seja de terror, né, e que vai se aproveitar de um trecho do livro Drácula, em que a gente lembra que o Drácula, ele, quem lê o livro ou assistiu as mil versões que existem, né, ele vai pra Inglaterra a bordo de um navio chamado Demeter, né, e sim, durante a viagem ele vai se alimentando da tripulação do navio. Ou seja, né? Não é um spoiler, né? Porque é uma história muito famosa, né? Muito conhecida. Vai fazer aí está, né, já em pré-produção de um filme que conta, né? Desenvolve essa história. E eu acho que o Viggo Mortensen vai ser o capitão do navio, né? Sim. A gente vai falar, assim, filme por filme, né? E tal, assim, os detalhes. Mas olha só, a gente que já assistiu os filmes do cara, já acompanha os filmes do cara... e sabe mais ou menos qual é a pegada dele como diretor, tô muito ansiosa pra assistir esse filme aí que tá pra sair, né, que é A Última Viagem do Demeter, né, porque sim, o cara é excepcional, assim, no sentido de criar uma tensão e tal. Esse é o primeiro filme, acho, dirigido por ele, que ele não é o roteirista, na verdade, também. Que coisa, né? Porque ele sempre roteiriza, né, os filmes. Interessante isso, ele sempre coloca a mão dele no roteiro, né, e tal. Exato. Né? Mas vai ser interessante, à medida que a gente for conversar sobre os filmes dele, eu vou dizer porque que eu acho que vai ser interessante vê-lo dirigindo o roteiro de outra pessoa, mas a gente chega lá. Eu não tenho ideia de quem eles são e nem quero saber agora. Então, o que estão fazendo aqui? Isso era para ser só um treinamento de rotina, só isso. Então não era uma missão de resgate? O quê? Não, não é. A porta de trás está segura. O que está acontecendo lá, Spoon? Ainda estão se mexendo lá fora, mas estão mantendo distância na linha das árvores. Devem estar satisfeitos por hoje. É pouco provável. São espertos. Viram o que podem fazer. Eu acho que estão fazendo exatamente o que vocês fariam na situação deles. Eles trabalham em equipe, procuram um ponto fraco para atacar. Eu não quero te contrariar, mas eles são os inimigos agora, e é só isso. Só que este não é um inimigo comum. Pois é, cara, a gente vai começar falando de Dog Soldiers, né? Que é um filme de 2002. Vamos até avisar, aviso de spoiler no começo, que a gente vai falar desfechos, né? Impossível, né? Você falar da carreira do diretor e ficar nessa de esconder o que vai acontecer no final. Então, olha, pra quem tá nos ouvindo, né? Já escutou um pouco sobre a filmografia do diretor, etc, né? Biografia. Você, meu, para o podcast. Você não quer spoiler? Você para o podcast e você... Vai lá, no post tá todos os links dos filmes, né? Porque tá tudo para ver online, no YouTube. É muito fácil mesmo você conseguir conhecer o trabalho do diretor, tá? E depois você volta a escutar o podcast, porque a gente vai falar, inclusive, dos desfechos para poder falar como é que foi a cena, né? E tal. Uhum. Para não estragar o prazer, né, de quem tá nos escutando. Para quem não for problema, escuta de boa e depois assiste o filme. Vamos falar, então, aqui, primeiramente, do Dog Soldiers, né? Que é um filme de 2002, que é escrito, dirigido pelo Neil Marshall, estrelado pelo Kevin McCutts. Pra quem assistiu aquela série Roma, ele era o Lucius Vorinus, cara, do Roma. E esse ator, ele é excepcional. Você vê ele, assim, bem jovem, né? Então, a primeira, acho que a atuação de um pouco mais conhecida, né, do cara. Mas ele é excepcional, ele é um dos personagens-chave, né, da história. E cara, olha, só dá pra tecer elogios ao cara. Tem umas outras caras conhecidas no elenco do filme, né? Isso. Tem o Sean Pertwee, que talvez o pessoal lembre dele do Equilibrium, né? Sim, que ele é o sargento Harry G. Wills. Isso, tem o Liam Cunningham, que é o Davos da série Game of Thrones, né? É o Lorde da Cebola, assim, do Game. Aliás, se falar em Game of Thrones e elencos contratados aí pros filmes do Neil Marshall, você vai ver muita cara conhecida, né? Até The Walking Dead, diga-se de passagem. Né? Exatamente. Ah, é, no Centurion, né? Mas depois a gente já chega lá. Exatamente, sim. Cara, mas o elenco é todo muito legal. E algumas caras, assim, são caras que depois vão ser... os caras vão ser conhecidos por outros filmes aí. O próprio Liam Cunningham, que você falou, ele fez vários filmes interessantes e fez A Princesinha, né, do Alfonso Cuarón, que é um filme muito legal. Ele é o pai, né? E é o ator querido do Neil Marshall, né? Que ele tá no mundo. Vários filmes, cara. Ele é querido mesmo, né? Mas ele é um tremendo ator. Mas vamos falar um pouco sobre o plot da história? Começa o filme, um casal está no acampamento, nas montanhas escocesas, né? Já que a história é ambientada nas florestas da Escócia, né? E tal. Uhum. Aí a namorada dá um abridor de cartas de prata de presente pro namorado, né? Sim. E aí eles são atacados, né? Na tenda deles lá e tal, um ataque sangrento, né? Do monstro que não se vê, né? Tem muito isso, essa brincadeira do filme, assim, ele não é mostrado, assim, a surpresa não é estragada logo de cara, né? A partir daí, já a história vai mudar de rumo, porque vai cortar pra soldados, né? E tal. Vai ter esse personagem aí que é do nosso querido Kevin McKidd, né? Ele é o Cooper, né? Ele é o Cooper, exatamente, na história. Ele tá treinando num batalhão de especial, assim, de soldados mais preparados. E ele tá se recusando a matar um cachorro, né? Ele, tipo assim, derrotou todos e tal, mas o sargento lá manda ele matar o cachorro, né? Ele se recusa a matar o cachorro e é expulso, né? Dessa tropa especial aí, cara. É, porque ele tem que se esconder, né? Durante um certo período de tempo. E se ele conseguir, aí... ele entra pro grupo de operações especiais. Nesse teste, ele é rastreado pelo cachorro. É assim que eles encontram ele e conseguem capturá-lo. Só que antes de ser capturado, ele consegue derrubar vários dos caras, né? Praticamente com as mãos nuas, né? Sim. Então, sim. O Capitão Ryan, que tá comandando o teste, ele fala, cara, você até que conseguiu escapar bastante tempo e tal, deu trabalho para ser capturado, mas você foi rastreado pelo cachorro. Mata o cachorro que tu tá dentro da equipe. Só que o Cooper, ele gosta de cachorro. E ele fala, não vou matar o cachorro, coisa nenhuma. Ele tá se louco, recusa. Rapaz? Se recusa. Isso. E aí ele é rejeitado, né? Pra entrar nesse grupo aí de elite. É, cara, mas isso daí acaba sendo providencial. Porque vai mostrar uma outra equipe, assim, de soldados. Numa floresta também, né? A mesma floresta, parece que é, na história. Então é em treinamento também. Só que eles estão só com armas com balas de festim, né? Isso. Sei que esses caras aí, tu já vê dentro dessa equipe aí de soldados, uma maior amizade, né, e tal, né, uma, vamos colocar assim, né, o sargento é muito mais querido, né, respeitado pelos colegas, eles ficam lembrando, tem as reminiscências do passado, que o sargento vai falando pra eles e tal, né, uma história bem interessante também sobre um cara tatuado que fala que o corpo dele tá jurado ao demônio e tal, e uhum. Tatua o demônio na bunda e acaba, tipo assim, ele explode numa mina, né, e acaba sobrando só o pedaço da tatuagem, né, essa é uma história muito interessante e é meio como se, e é uma coisa muito engraçada, é como se fosse uma espécie de premonição que esse personagem aí que ele conta, né, esse soldado que ele conheceu, que tatuou o demônio sorridente, né, na bunda, e pisou numa mina, explodiu e virou em pedaços, mas a parte onde estava tatuado o demônio fica inteira, como se a carne dele tivesse prometida, é meio premonitório, é como se a carne desse pessoal também tivesse prometido para alguém ou para alguma coisa, né? Exatamente. Se fossem ser dados em sacrifício também, né? Enquanto eles estão comentando sobre isso, estão conversando e tal, estão sabendo ali o que aconteceu com o sargento, né, lembrando desse parceiro que ele perdeu, joga um boi, né, é um bisão, assim, em cima deles, né, e tal, meio destruído, meio comido, eles tomam um tremendo susto. Eles estão também, sendo, né? Sim, a gente vai vendo que eles estão sendo vigiados pelos caras lá da tropa de elite, né, e tal, né, que são esses caras aí que o cara foi recusado, né, e tal, eles ficam falando isso. Assim, enquanto eles estão passando, ó, o gado já está indo no caminho, né. Exatamente, o Capitão Ryan está comandando, né, um grupo de elite e que também está na mesma floresta em que o grupo do Cooper, né, está ali também. Só que, como o Ryan fala, que na verdade o grupo do Cooper, né, eles são o gado, né? E a gente fica sem entender muito bem por que ele chamou gado. Esse outro grupo de gado, né? A gente vai entender mais pra frente. A partir daí, o filme começa, né? Ele vai se tornando, assim, um filme de terror mesmo, né? Porque eles vão ser perseguidos por monstros, assim. A pessoa que vai ver a capa do Dog Soldier vai matar na hora, que é um filme sobre lobisomens, né? E tal. Mas só que é um filme que ele não mostra o lobisomem, assim, com uma clareza. Ele faz um suspense. Isso por conta de tudo, da edição e tal, da maneira como é filmado, tem momentos assim que você tem a visão do lobo, né, que é em preto e branco, você tem a sombra do lobo passando, toda a edição do filme, junto com a correria na floresta, né, eu acho que é um local que propicia grandes takes, né, e tal, de perseguição, né, que são tensos, né, cara, é muito interessante, eles vão ser atacados, né, a tropa vai ser atacada, eles vão encontrar os soldados lá que são liderados pelo Capitão Ryan, né, só sobrou o Capitão Ryan, todos foram massacrados, né, eles vão acabar resgatando o Capitão Ryan. Eles vão fugir para uma cabana, né, Marcos? E aí que vai começar a aventura. Engraçado que, assim, é um filme de... visivelmente, né, Marcos? De baixo orçamento. Mas como é bem usado esse orçamento de maneira inteligente para trazer, né, uma grande história, assim, pro espectador, viu? Para quem tá escutando, esse filme... O Neil Marshall, ele é um cara que ele... do cinema de gênero, né? Uhum. Então ele é filme de ação, de terror, de cinema de gênero, mas com mistura de gêneros, né? Sim. E esse filme é um filme que mistura soldados, é um pouco filme de guerra, de tiroteio, com elemento sobrenatural que são os lobisomens, né? E tal. É aquela velha coisa, aquele velho clichê, talvez, do grupo de pessoas, né? No Sim. caso aí, que são soldados, presos em algum lugar, enfrentando uma força sobrenatural. Ele, inclusive, ele vai retornar muito, né, nesse mesmo assunto, mas também de maneira muito inteligente, né, com essa proposta aí de pessoas presas em algum lugar, mas olha, a maneira como ele constrói o suspense e tal, o susto. Pois é, o Dog Soldiers, ele é um filme muito legal pelo seguinte, que visivelmente ele é um baixo orçamento, né, mas a falta de, a pouca grana, ela é compensada, justamente, o filme é muito bem pensado, tem um roteiro muito bem desenvolvido, que cria situações de suspense cada vez mais intensas, né? O clima de claustrofobia que o filme vai construindo até quase a metade, quando finalmente você tem os conflitos cara a cara com os lobisomens, ele vira um clima de desespero por sobrevivência, assim, insano, né? Então, sim, o filme é muito inteligente nesse sentido. Outra coisa, a maquiagem, claro, não se tinha dinheiro para fazer uma maquiagem excepcional. O filme é muito inteligente também na hora de fotografar e mostrar os lobisomens de maneira bem econômica no começo e aos poucos revelando a aparência e as estratégias que esses monstros têm para tentar matar os soldados, porque eles também são inteligentes, né? Não, e falando até assim em relação à própria história, né? Eles vão conseguir carona de uma moça, né? Num carro, né? Num jipe, né? Eles vão todos parar nessa casa, né? E, cara, essa casa... Entendeu? Isso é spoiler, cara. É a casa justamente da onde tem esses lobisomens, né? As pessoas que estão transformadas, né? Exatamente. Tal, né? Inclusive, essa moça aí, ela, vamos colocar assim, que ela é uma espécie de pessoa que tá ajudando, né? A arrumar comida pros lobisomens. É um chamariz, né? Exato. Um chamariz, né? E tal. Tanto ela até conhece o Ryan, né? Que é esse capitão aí da tropa especial. E, cara, vai ficar naquela tensão da pessoa que vai se transformar. Tem duas pessoas pra se transformar aí, né? Afinal de contas, tem o sargento deles mesmo. Meu, a tensão é muito interessante, e na hora que os lobisomens vão aparecer mesmo pra ti, não é galhofa, e isso é muito legal, porque o filme é um filme de quê? É um filme de 2002, o filme não utiliza recursos assim, se utilizaria hoje em dia, né, que nem aquele filme lá, acho que do Benicio Del Toro, né, que é até um remake, né, do filme antigo, de lobisomens também, né? Outra coisa que eu gosto muito nele é que ele evita, né, o uso de CGI. Exatamente. Que seria a solução mais óbvia, né? Momentos assim que o monstro, né, ataca com aquela pata gigante, pô, é que visivelmente, sabe, alguém colocando um braço de borracha ali, mas não fica escroto, não fica galhofa. Ele usa as velhas trucagens, né? Sim, já utilizada, sim. Já utilizada, é maquiagem, quando você não tem dinheiro pra fazer uma maquiagem tão perfeita, ele filma de uma maneira e com a iluminação que aquilo torna tudo mais interessante, mais misterioso e mais assustador. Enfim, é um filme que se baseia muito num roteiro bem construído, em cenas de tiroteio, de ação bem filmadas, bem conduzidas, né? Claro que tem baixo orçamento, fica visível, né? E tudo, mas parte do prazer que esse filme proporciona tá aí. É um filme que a maestria técnica, né, da equipe de produção e a inventividade do Neil Marshall e a mão boa que ele tem para conduzir cenas de ação acabaram superando todas as limitações de orçamento e fazendo um filme muito bacana, muito divertido. Sim. E que funciona muito bem, né? Funciona perfeitamente. Eu recomendo a todos assim que são fãs de Um Lobisomem Americano em Londres. Então, sabe essas produções muito queridas aí que tem os grandes maquiadores, né? E tal, que a gente é fã, né? Quem gosta de terror também é fã dos maquiadores, né? Eles também são estrelas. Muita inventividade na parte disso de maquiagem. As mortes, que em filme de terror, o mais divertido também são as mortes. É o que há, né? É, porque esse filme tem muito disso. Ele mistura um pouco dessa coisa das pessoas presas numa cabana enfrentando um serial killer, uma ameaça sobrenatural. E aí você tem as mortes violentas com bastante gore, mas ele mistura também essa que outra característica dos filmes do Neil Marshall, que as pessoas são assediadas por uma força inimiga, né, às vezes sobrenatural, às vezes monstruosa, mas as pessoas não morrem passivamente, elas enfrentam no corpo a corpo de igual para igual as ameaças, o que gera aí, né, além de um clima de tensão e de expectativa, muitas cenas de ação, de tiroteio e tudo, e que dá um outro ritmo para os filmes dele, né? Essa mistura de ação com terror é uma coisa muito bacana, que o Neil Marshall sabe dosar muito bem nos filmes, né? Sim, excelente. O filme ganhou prêmio, né? Ele ganhou prêmio no Festival Internacional de Bruxelas, na categoria filme de fantasia, né? E tal. E é um filme que fez um relativo sucesso. Hoje em dia é um filme cult, cara. É um filme que o pessoal gosta, Dog Soldier, sim, sim, sabe? É bem bacana mesmo. Sim, apesar de poucas pessoas terem falado do Dog Soldiers, né? Porque eu acabei descobrindo sem querer também o filme, né? Mas quando eu descobri, eu falei, nossa, não deve nada a esses filmes de lobisomem, hein, que a gente se amarra aí dos anos 80. Então, porque ele tem isso, né? Ele é um filme de 2002, mas tem uma cara de filme dos anos 80. Sim, né? E ele também, outra coisa que eu acho bacana é que ele não tem pretensão de ser mais do que ele é, né? Então, o que o filme tem de tosco, de forçação de barra em alguns momentos, também é algo que é muito claro desse gênero de filme, né? E que acaba fazendo parte da diversão, na verdade, né? Então, também é outra coisa que é muito legal, que é um filme muito honesto no que ele se propõe, como entretenimento sem grandes expectativas, e que supera, né, todas as expectativas. Sim, por conta disso mesmo, né? O filme não te dá respostas fáceis e sabe, óbvias e ridículas e tal, né? Apesar do final ser o que a gente meio imagina que é, né? Acaba você, né, achando interessante, vai ter, tem até uma reviravolta no final. Tem as inevitáveis reviravoltas ao longo, né, da história e tudo, e tem reviravolta no final também, mas é feito de uma maneira bacana, interessante, né? Sim, sim. vale muito a pena assistir, assim, pra quem não assistiu, né, tá escutando o podcast e não assistiu Dog Soldiers, né, que aqui no Brasil é Cães de Caça, meu, vale a pena. Fora as ironias engraçadíssimas, porque você tem um personagem que ele adora cães, né, ele não quer fazer machucar um cachorro de jeito nenhum, ele vai ser atacado por homens lobos, que de certa maneira tem relação com cão, né, uhum. E tal. Tem umas brincadeiras do roteiro também, essa coisa do punhal de prata que a moça dá pro cara no início, pro namorado. Sim. No início. Enfim, vai ter sentido no final, né? Enfim, é um roteiro também que ele cria situações, ele sabe amarrar muito bem todas elas ao longo da história e no final dela também. Então isso mesmo é bacana. E tal. Exatamente, sim. Não, e detalhe, né? Um diretor que ele também gosta do gore. Então vai aparecer sangue voando e tripas e tal. Isso é muito divertido também. Exatamente. É muito legal. Ele não é dado a mimimis e a fazer doce, né? Terror é terror, então. Exatamente, sim. Sara, será que dá pra ir mais devagar? Tá divertido. Ela está se divertindo. Opa, vira, vira, vira aí. É off-road. Beleza. Devíamos ter tomado água. Já não tenho certeza que a gente está no caminho certo. Relaxa, eu nunca me perdi na vida. Maravilha. Você já desceu nessas cavernas antes? Não, mas são só de nível 2, não se preocupe. Não estou preocupada. O único perigo é que eu posso pegar no sono. Cavernas Borehan. Deve ser tão chato lá. Ô Sam, não esquece de checar seu equipamento, tá? É importante. O guia das cavernas Borehan. Ah, isso aí foi em Galway. Lá vamos nós. Quando eu fiz escalada livre lá na catedral. Rápido, meninas, tá ficando tarde. Já chegamos. Tem um rio a uns 800 metros adiante. Quando chegarmos nele, vamos segui-lo até a boca da caverna. Como ela sabe que tem um rio? Eu não estou escutando nada. Talvez ela sinta o cheiro. Ela veio aqui na semana passada para checar a trilha. É a regra número 1. Trace um plano e fixe-se a ele. E a regra número 2? Não saia perambulando. Quando achar que está escuro, acenda as luzes. Não hesite. Aí é escuro como o breu. Tá. Você pode ter desidratação, desorientação, legal, tá bom. Claustrofobia, ataques de pânico, ai, como ela fala. Paranoia, alucinações, visão detetada. Chega, tá legal. Já em 2005, né, olha lá, 3 anos de diferença, saiu aí, o Brasil também, eu acho que fez um relativo sucesso no Brasil, né, eu acho que até no exterior, porque ele ficou mais conhecido nesse filme aí, que é O Abismo do Medo, né, que também é um filme britânico, que ele roteiriza, que ele dirige. É um filme muito legal, assim, porque a princípio as protagonistas são todas mulheres, né, apesar de elas terem um perfil, assim, que eles colocam isso logo no começo da história, que todas são adeptas de esportes radicais, né, aquilo lá de corredeiras. Né, aparecem elas nas corredeiras e tudo. E depois você vai ver que os personagens são tão bem construídos, né? O background deles é tão bem apresentado que você embarca na história. E quando vai ter uma reviravolta mais pra frente, a história vai se transformar, né? Você já tá bem preparado, assim, você sabe exatamente o que esperar. Esse, pra mim, ainda é o melhor filme dele. Não que os filmes dele, nos outros, não sejam bacanas, mas esse é um filme em que ele acertou muito, mas muito a mão, né? Mas então, falando um pouco da história em si, a gente vai ter ali as 6 mulheres, né, que tem a Shauna McDonald, que é a Sarah, a Natalie Mendoza, que é a Juno. Você pensou que ela era uma filipina, né? Uhum. Mendoza é um sobrenome, acho que hispânico, né? Então deve ser hispânica, né? Alex Reid é a Betty, Miana Burring é a Sam, a Saskia Mulder é a Rebecca, a Nora Jane Nunn é a Holly, a Molly Jekyll é Jessica, e o Oliver Milburn, que é um cara que aparece logo no começo, né, que é o marido de uma delas, né, e tal, é o Paul. Uhum. Cara, mas assim, é uma história, basicamente, você começa tendo ali o background delas, que estão todas numa corredeira e tal, e tem uma criança e um homem assistindo. Uma delas é a moça que tá casada, mas ele dá um olhar meio, né, meio enviesado pra outra lá, né, ou seja, tem alguma coisa ali. Logo em seguida vai ter acidente, né? que tem um clima estranho entre o marido da Sarah e a Juno. E a Juno, né? Isso, é a Juno, que é um dos personagens fundamentais da história. Fora a própria Sarah, sim, e tal, né? Cara, é assim, e logo em seguida já vai ter o acidente delas, né? Elas terminaram ali, elas se separaram, ela foi embora com o marido e a filha, e ele vem conversando, distraído e tal, ele bate num veículo lá cheio de, não sei se canos, e acaba, o marido e a filha falecem, né? E o marido e a filha da Sarah morrem, né? Exatamente. No começo da história, assim, isso daí não é bem claro, né? Mas depois, mais pra frente, que você vai entender, né? Porque vai ter o fade out e tal, e depois só retornam elas vários anos depois, né? Elas vão se reencontrar pra poder fazer novamente o que elas gostam, né? Que é o esporte radical, só que dessa vez elas vão em cavernas, né? Elas vão explorar as cavernas. Né? Espeleologia, né? Eu não sabia que tinha esse nome, não, na verdade, mas é interessante. Espeleologia é o nome, então, de quem? Mas no caso delas não é nem por um motivo de estudo, é mais como esporte mesmo, né? Isso, como esporte, né? Pessoal que gosta de esporte radical, mas também gosta desses visuais, né? Que a gente vê programas aí da National Geographic e tal, a gente vê como é lindo, né? Então, só que você não vê como é perigoso, né? Você frequentar um lugar desse aí e tudo que pode acontecer, todas as merdas que podem acontecer, acontecem com elas. Exatamente. A enésima potência, né? Por sinal, né? Quando elas vão se encontrar um ano mais tarde, todas essas moças aí, tem até uma coisa interessante, tem um personagem chamado Holly, né? Que é a Nora Jane Noone, né? Ela é um personagem bem malucão, assim, que ela não era, no princípio ela não tava junto com as moças e tal, mas ela é a moça que já pula de bungee jump, né? Foi a mais descolada, né? Delas todas. Principalmente que o Neil Marshall gosta, né? Que ela tá no Juízo Final, tá em outros filmes dele, né? Vai ter todo esse negócio de várias mulheres juntas, dão risada, uma felicidade, festa do pijama, né? Diversão. Só que, né, elas estão querendo tentar ajudar a reanimar isso. A amiga também, a Sarah, depois da perda que ela teve, né? Ela tá até tomando antidepressivo, né, e isso. Tal, porque, pô, ela perdeu uma isso vez, isso meio, né? Agitado pelo personagem da Juno, né, que tem um sentimento de culpa por conta do que aconteceu com a Sarah, que a gente vai saber disso com mais precisão mais pra frente, né? Exatamente. Acho que nem a Sarah sabia disso, acho que ela não chegou a desconfiar. O marido tava meio gélido com ela lá no começo do filme e tudo, mas você, né, logo em seguida sofreu acidente e morreu. Inclusive tem uma afastamento das amigas, né? Depois elas se justificam, né? Elas falam, pô, desculpa, eu tava terminando minhas provas da faculdade. E todas se afastaram dela, né? Ela ficou sozinha, sim, na dor dela também, né? Foi uma tentativa de reatar a amizade. Inclusive a Juno, que era muito próxima dela, e essa personagem também, a Beth, que vai abraçar ela no hospital quando ela acorda e fica sabendo, né, da tragédia que aconteceu e tudo mais. Então as amigas deram aquele tempo, foram seguir suas vidas, né, mas resolveram fazer um revival da amizade, das aventuras, e ao mesmo tempo tentar animar, né, a fulana, sim, a Sarah. Só que, né... Só que, nossa, o potencial, vamos colocar assim, o potencial merdístico, né, de uma história da merda, cara, ele é forte nesse filme. Eu sou uma pessoa que não teria coragem de fazer certas coisas que elas fazem mais pra frente. Mas, ó, vamos falar então como é que foi isso, a trajetória na caverna, cara. Porque, assim, a Juno, ela que organizou esse passeio delas, né, e tal, pelas cavernas e tudo. Mas, cara, ela não contou nada pras amigas. Ela foi numa caverna com elas que não está mapeada. Tanto que ela deixa o mapa, né, o diretor é claro nisso, ele mostra quando elas estão saindo já antes da descida, ela deixa uma porta-malas do carro e, sabe, você não entende por que que ela fez isso, né? Se ela tá fazendo uma... Tipo assim, você tá no local, é interessante você ter um mapa, né, e tal, mas ela deixa pra trás e depois ela vai falar pras amigas mais pra frente que o local que elas estão é um local não mapeado, né? Que ela queria fazer essa surpresa, né, pras amigas e falar assim, olha, é o seguinte, a gente vai no local novo, né, que a gente que vai ser referência desse local, né? Que tem isso, né? Uhum. Quando você tá praticando essa espécie de espeleologia, né, e tal, você é o primeiro a verificar o local, você tirar fotos, você filmar, né? Você fica registrado. Dá uma certa importância, né? E a Juno, né, de todos os personagens, é a mais esportista mesmo, né? Com mais capacidade física, né? Isso é claro. Tudo é que leva mais a sério. Isso daí é mais competitiva, né, na minha opinião. E, sim, cara, assim, quando elas chegam, realmente, os visuais, né, Marcos? Do local. Sim. O diretor, cara, obviamente, ele não podia fazer a gravação nas cavernas, né? Fala sério, né, cara? Tem vários filmes aí que dá merda, né? Durante a filmagem. Então, tudo é em estúdio, com iluminação artificial. Então, mas é muito, é tudo bem muito feito. Bem fotografado, os sets são criados de uma maneira muito realista e tudo, então você em momento nenhum, você tem a sensação de que você não esteja dentro de uma caverna. Além do que, quando você está do lado de fora, a floresta e tudo, tudo mais, o bosque ali perto de onde é a caverna, é tudo tão bem fotografado e a montagem é tão inteligente. Tudo. Ele gosta muito de usar imagens aéreas, né? Uhum. São muito bem feitas, né? As imagens aéreas das florestas, florestas de pinheiros até, né? Sim. Muito legal. É, ele começa com planos gerais, né? E ele vai aos poucos, nos filmes ele vai fechando cada vez mais. Né, o ângulo de visão para ir criando essa sensação de que as paredes estão, né, se fechando à sua volta, você está preso. Né? Ele muito espertamente, ele começa com os filmes dele com muitas cenas abertas e depois ele vai deixando a câmera praticamente perto do fim, na cara dos personagens que já estão presos em algum lugar. Né? Para criar a claustrofobia necessária. Né? Ele é muito cuidadoso nisso, que é claustrofóbico. Elas entram nas cavernas, elas vão entrando por uns buracos e descobrindo aonde que tem as saídas. A primeira que fica presa, por sinal, é a Sarah. Né? Ela se separa do grupo, né? Elas entram na caverna e elas ainda não sabem, a princípio, que a caverna é não mapeada. Elas acreditam que a Juno sabe o que está fazendo, né? É só seguir aqui, segue lá e tal. Elas entram num buraco e tal para poder ir para um outro local na caverna, né? Um outro plano da caverna. E uma delas, no caso a Sarah, né, que é uma das protagonistas principais, ela fica entalada. Cara, eu pensei assim, a maneira como é filmada e tudo, que ela ficando entalada é uma coisa aterrorizante, entendeu? Imagina você estar no meio de um túnel pequeno, apertado, você ficar entalado, né? E o teu pânico não deixa você se libertar, porque você tem que respirar, você tem toda uma sequência assim de coisas que você tem que fazer para poder se libertar numa situação como essa, né? E é uma coisa interessante, que assim, muita gente comenta sobre esse filme que ele tem umas metáforas engraçadas, né? Que a Sarah passou por uma perda muito grande, né? E pela desconfiança, talvez, né? De traição, etc., da melhor amiga, etc. e tal. E essa coisa delas irem pra caverna também é uma metáfora da Sarah penetrando nos seus demônios, seus interiores. Sim, seus medos, seu ódio. Isso acho que tá claro até no final. Né? Ela é tomada, ela tá gestando dentro dela uma loucura vingativa e homicida. Que ela mesma não sabe. Porque o personagem se transforma de uma maneira sensacional. Aliás, essa atriz, a Shauna McDonald, ela, olha, nota 10 pra ela. Ela tá muito bem. Todas então, assim, a mais interpreta com sangue no zóio, né? Isso é muito lindo. E acaba sendo um filme em que ele conseguiu, né, dar um escopo para os personagens, um desenvolvimento e uma alma para os personagens, só que isso é feito dentro da trama, dentro dessa trama de terror e de claustrofobia e de explosão de loucura e violência, e acaba funcionando muito bem. Né? Sim, com toda certeza. Porque a Sarah consegue sair, né? É um dos personagens principais. Só que é o seguinte, desaba tudo. E na hora, aí que é engraçado, porque na hora que ela consegue sair, ela se encontra novamente, depois que abaixa aquela poeira toda, meu, começa a briga. Porque aí a Juno revela que elas estão numa caverna desconhecida, né? Não mapeada. Exatamente. Isso daí é um perigo real mesmo, né? Tem muita gente que se perde até hoje, se perde em floresta. Ou seja, não sabem como sair. Não sabem como sair de lá, né? Não tá mapeado. Então, mas a partir dali, tu já vê um desespero dentro delas. É inquietante, porque a saída que elas tinham pra poder voltar já era. Ou seja, eles vão ter que só ir pra frente, né? Ir embora e, cara, é isso. Elas vão ter que explorar essa caverna inexplorada na busca de uma saída, né? Sim, não, e a maneira como isso é filmado, a meia luz, utilizando as lanternas que elas têm nos capacetes, o filme é todo muito escuro, as cenas de sinalizador e tal, é tudo muito a meia luz, porque isso causa uma tensão, cara, que elas já estão num ambiente desesperador. É, a situação em que elas estão já é desesperadora por si só. Por si só, cara. Sem o componente que vai se apresentar, né? Vários filmes disso, né? Dentro dessa temática aí, que são filmes de esportistas aí que se ferram. Tipo aquele cara lá que cortou o próprio braço, né? Lembra? É, o 127 horas, né? 127 horas. Coitado, né? Dele, se eles encontrassem o que o pessoal encontra no Abismo do Medo. Aí não tinha. Bom. A gente vai chegar lá. Mas a partir daí a história já vai se transformando, né? Já vira um filme de terror mesmo, né? Porque, francamente, se isso não é uma situação de terror, o que mais será? E tal. Elas vão encontrar mais pra frente um local assim que tem um buraco gigante, né? Não tem isso? É um buraco gigante. Elas estão indo pra frente só com pouca visibilidade. Só que uma delas, a Juno, pede pra elas pararem. chegarem, elas vão ver e tem uma depressão, isso, né? Ela joga uma pedra, cara, e demora muito tempo pra pedra chegar no fundo, cara. É como se fosse uma caverna dentro da caverna, né? Exatamente. O pior é que elas perderam, nesse negócio do desabamento, a Sarah, tava com a Sarah, elas perderam aqueles prendedores, né? Uma parte daqueles prendedores que elas tinham, que é um negócio que o pessoal usa pra poder escalar, né? Sim. Então, os prendedores e cordas, né? Ou seja, ganchos, né? Aliás, exatamente. Elas vão precisar muito dos ganchos que sobraram, mas mais pra frente. Uma delas vai se ferir, a primeira que vai se ferir vai ser essa daí que tem o perfil mais radical de todas, que é a que pula de bungee jump e tal, porque ele é a mais precipitada, né? E mais nervosa, ela acaba caindo numa depressão e quebra a perna. Isso, a Holly. Exposta, isso, a Holly. A Sarah é a mais... Centrada. Centrada, exatamente. Isso é mais engraçado. É a pessoa que deveria estar mais perturbada, volta a reencontrar as amigas e está numa situação limite, né? E de todas é a mais observadora. É a que começa a olhar pra trás, olhar pros lados e começar a perceber movimento, né? Tem alguma coisa lá junto com ela. Observando, né? Exatamente. Alguma coisa observando. Isso pro ouvinte, assim, que não assistiu o filme, é um spoiler também, né? Estraga, infelizmente. Elas vão encontrar dentro dessa caverna, de maneira muito interessante, uns seres chamados Crawlers. Meu, são seres cegos, eles só se movimentam. Os gritadores, exatamente. Eles só se movimentam, tipo morcegos mesmo, né? Eles só escutam e tal, são cegos. Elas estão sendo observadas, cara. E os bichos são muito esquisitos. Parece uma espécie de Gollum, vai, vamos colocar são assim. São os Morlocks, né? Exatamente. Quem leu A Máquina do Tempo ou assistiu a alguma versão, são meio Morlocks eles, né? São criaturas que, como viviam dentro de um subterrâneo sem a luz do sol, foram ficando cegos, albinos, né? E desenvolveram, né? Eram humanos antes, detalhe, né? E foram desenvolvendo habilidades para tentar sobreviver nesse ambiente subterrâneo, sem luz, né? E com pouco oferta de comida, né? Elas descobrem isso porque na hora que elas vão atravessar essa fenda lá na caverna, elas veem um gancho, cara, mas é um gancho, assim, é muito antigo, material pra escalação e tal, que elas falam, pô, não se usa mais isso há, sei lá, há muito tempo mesmo, né? Pô, isso daí, no caso, são pessoas que ficaram ali e tal, e foram procriando, e é claro, se adaptando ao meio ambiente, né? Ao meio que exato. Vive, né? Cara, a partir daí o filme... Claro que são carnívoros. Né? Detalhe importante. Claro, sim, elas encontram os ossos, né? Elas encontram em vários momentos. Né? Óbvio. Muito legal. E a partir daí que o diretor, ele pinta e borda com essa situação de você estar num lugar mal iluminado, num lugar fechado, não tem pra onde correr, você tem pouca coisa pra se defender, você tem pra se defender os instrumentos que você tem de escalação, né? Os ganchos, enfim. Outros componentes aí, né? Porque é claro, né? Seres humanos em situações limite. A relação entre elas começa a azedar e elas começam também a se voltar umas contra as outras. Essa moça que ela tá ferida com uma fratura exposta, né? Como é que você vai ajudar alguém que precisa, a pessoa precisa ter mobilidade pra sair dali, né? Eu acho que na hora que elas viram que ela tava com essa fratura exposta, falaram, pô, deu merda. Ela vai nos atrapalhar, né? E a Juno, ela vê a criatura, né? Elas são atacadas, ela reage à criatura, uma criatura, duas criaturas, até com uma habilidade, né? Você fica até, pô, você acha super legal. Só que a merda, cara, a merda toda nessa história, é que também, ela, na hora que ela se aproximar, uma das moças perto dela, né? Ela vai largar uma picareta lá, um gancho na moça, lá na garganta dela e... Né? E a moça vai cair, só que vai segurar o colar dela, o colar que a identifica. Mas olha, a partir daí é puro terror mesmo. Elas começam a descobrir que elas não podem mais fazer barulho, né? Porque os bichos são guiados pelo barulho. Pela audição, né? Pela audição, não é nem pela visão. Usa-se também uns recursos interessantes. Tem essas câmeras de filmagem noturna, um negócio assim. E é muito legal, cara. Porque quando muda para as visões assim da câmera, é foda, cara. Porque você vê, por exemplo, tem um momento que a Sarah, ela vê os bichos se banquetear mesmo, né? Nessa que tá ferida aí, que teve a perna quebrada, e cara, tipo a centímetro de distância dela, e ela assistindo isso sem fazer um barulho, né? Você começa a ter essa mistura de elementos, que é, claro, a claustrofobia de você estar preso numa caverna, você tem esse elemento da ameaça, né, quase sobrenatural, que são essas criaturas, os crawlers, você tem essa coisa da desconfiança que começa a acontecer dentro do grupo, né, a desconfiança uma da outra, as relações entre elas se deteriorando, né, por conta do desespero, do medo que vai tomando conta delas. Você tem o gore, a violência, Enfim, além desse filme ser um show no sentido técnico, né? Da fotografia, maquiagem, viu? Da iluminação, da maquiagem. Você tem o componente das ilusões, né? Que a Sarah vai tendo, né? Que ela vai tendo visões da filha. Depois ela, mais ela pro vai, final, isso já mais pro final. Ela vai tendo uma espécie de delírio. E, enfim, todos esses elementos são costurados de uma maneira assim, excepcional. E o filme vai num ritmo de tensão, de desespero, de violência, de gore. A atriz, que é a Nathalie Mendoza, é a Juno, né? Ela falou que quando ela viu no set o cara maquiado aí como essa criatura, ela ficou histérica, entendeu? De medo. As criaturas são horrorosas, sabe? Horrorosas, muito escrotas, cara. Muito escrotas mesmo. E, cara, é show de bola. E, inclusive, no final do filme, né? Que vai ter uns takes no final do filme, que isso me chamou muita atenção, né? Vai ter um momento assim que a Sarah, né? Que é um take assim, da, sabe? De longe, ela subindo uma montanha de ossos pra liberdade. Que, meu, aquilo ali é uma cena bonita. Cara, vale a pena mesmo assistir Tem várias imagens épicas, eu diria, no filme. Não, começar pela capa do filme. Que isso aí já é uma coisa. É meio capa do Silêncio dos Inocentes, né? Que é uma caveira, né? São elas, né? Formando uma caveira, né? Um filme de terror pra quem gosta de bons filmes de terror. Como eu te falei, é um dos filmes dele que eu mais gosto, se não for o que eu gosto mais. É o que ele menos misturou gêneros, né? O filme, na verdade, tudo bem que ele mistura essa coisa do que você tem aí do esportista que fica preso em algum lugar com um elemento de ameaça de monstro, né? Uhum. Mas ele fica nesses dois gêneros, né? E tal, nessa mistura. Só que a história tem muito foco, né? Ele sabe muito bem onde ele quer chegar com a história, tecnicamente impecável, as atrizes também estão muito bem. Sim. Ela tem uma química boa, elas funcionam em conjunto, essas moças, né? Tudo. Exatamente. Então eu acho que ele estava bem na zona de conforto dele, o Neil Marshall, né? Ou seja, ele vai criar, né? Em cima, sim, do que ele tem, né? Na cabeça dele, na imaginação dele. Cara, e vai sair resultados. Use e abusa assim que... do gore, né? E sem... Sim. Sem... Nossa, tem uma cena que a Sarah, mais pro final, mergulha num lago de sangue, que é um tipo assim do local onde eles deixam todos os corpos e os ossos, assim, pra poder se alimentar. E vai ficando tudo ali, né? E aparece até uma fêmea dessa raça. Eu vou te falar. Deixa que é um espaço pra imaginação, né, do espectador. Ele imaginar como é a vida dessas criaturas lá de baixo. Claro que fica óbvio que eles atacam, né, pessoas e foram... Eles vão arrastando, né? Sim, isso, sim. Vão atacando pessoas que estão na superfície. Estão na floresta, ou que se aventuram por essa caverna, né? Então isso também é muito interessante e tudo. Deixa em aberto pra você ir completando as lacunas da história, né? Sim. Um final muito legal também, muito triste o final. Por sinal, tem uma coisa interessante. Tem dois finais. Até uma curiosidade de conhecer também um outro final, né? Deve ter no YouTube, talvez. Se tiver, eu colo na postagem aí pro ouvinte conhecer. Mas Abismo do Medo é nota 10. Muito legal mesmo. Exatamente. Faz tempo que eu não assisti um filme de terror tão bacana, assim. Viu? Sim. Não, é a primeira vez que a gente assistiu faz algum tempo, a gente já gostou, né? É muito difícil ter bons filmes de terror. Vamos ser bem sinceros assim. Ou são previsíveis demais, né? Ou são muito chatos, né? Ou são produções que você vê claramente que o diretor não teve liberdade pra se expressar. Então, cara, o Abismo do Medo é uma das produções assim que você vê que o cara teve liberdade de se expressar. Uma produção que não trata o espectador como imbecil. Então vale muito a pena. É um filme que eu gostaria de ter assistido no cinema, por sinal. Ah, sim. Pena que a gente não viu no cinema, né? Exatamente. Vale a pena mesmo. Também outro filme que não é uma grande produção, viu? Filme relativamente barato. Sim, sim. Não muito dinheiro, mas com muito talento. E que... né, rendeu, viu, teve uma bilheteria aí, se pagou e deu um bom lucro aí pro pessoal. Sim, né, e ganhou prêmio também, no Independent Awards. E foi aí que o pessoal começou a prestar atenção do Neil Marshall, né, falar, caramba... Sim. Vale muito a pena conhecer e assistir aí o Abismo do Medo. Assim como muitas outras epidemias anteriores, a perda de tantas vidas começou com um único organismo microscópico. Glasgow, 13 de abril de 2008. Vírus misterioso mata centenas. É da natureza humana procurar até o mínimo consolo na razão ou na lógica em eventos catastróficos como este. Mas o vírus não escolhe hora nem lugar. Ele não odeia, ele nem mesmo se importa, simplesmente acontece. Juízo final. Vamos vamos falar então do penúltimo filme do diretor, que é o Doomsday. Juízo Final. Um filme muito interessante, na minha opinião. É um filme que divide opiniões. Interessante que eu tava até comentando no Twitter com alguns amigos aí. E tem gente que odeia esse filme. Odeia. Eu vi o filme, né? Eu assisti a primeira vez, assisti metade do filme, mas foi porque acabei, né, dormindo, assisti muito tarde da noite. Depois reassisti novamente, agora pro podcast. E caramba, eu me amaldiçoei muito mesmo. Porque o filme é sensacional a partir da metade dele, cara. É o filme com mais reviravoltas de conteúdos temporais, assim, que eu já vi. Normalmente, filmes assim de pós-apocalipse são filmes que são, porra, em sua maioria são filmes muito previsíveis e tal. Esse daí não tem nada de previsível. Se tem uma coisa que Neil Marshall não é, é fadado à previsibilidade, cara. O filme tem interessante. Tem uma atriz, véio, assim, razoavelmente conhecida, que é a Rona Mitra, né? Rona Mitra, sim. É uma cara aí que o pessoal conhece. É, tu até comentou que lembrou assim um pouco essas atrizes de filme de ação, né? Kate Beckinsale. Ainda bem que não muito, né, cara? Que a história vai pra outros lados, assim. Ele pega elementos de vários filmes aí de ação. Você tem um pouco de Mad Max, você tem um pouco de Extermínio. Fuga de Nova York. Fuga de Nova York. Aliás, a personagem da. A personagem principal. É Resident Evil, por que não? Exatamente. A Major Eden Sinclair. Ela é muito inspirada no personagem do Fuga para Nova York, né? O Sim. protagonista, né? Mistura de personagem do Kurt Russell com o personagem, né, da Kate Beckinsale no Anjos da Noite, com o personagem que a Mila Jovovich tem no Resident Evil, né? Ela é... Eu colocaria ela tranquilamente como uma das heroínas de ação, assim, legais. Comentando até sobre, né, o elenco, você falou até da Rona Mitra, tem o Bob Hoskins, que é um cara sensacional mesmo. É um ator, assim, muito interessante, né? Ele é bem conhecido já, esse cara. Sim. Tem o Malcolm McDowell, né, que faz o Marcus Kane. Tem o Alexander Siddig, né, que 50% dos filmes americanos em que aparece alguém que algum personagem árabe é feito por ele. Não, porque o primeiro-ministro aí é o Alexander Siddig, né? O David O'Hara, que é o Michael Canaris, que é um funcionário, é um alto funcionário do governo, né? É um canalha. É o personagem mais canalha do filme. E totalmente inexpressivo. Tem o Craig Conway, que faz o Sol. Que é um cara, é o nome e metáfora do filme, né? Porque o Sol tem vários sentidos, né? Porque tudo vai se misturar, né? A influência dessa cultura celta e tal, primitiva, com Mad Max. Por sinal, a gente tem que falar que o soundtrack do filme é do Tyler Bates, que é daquele filme lá, do remake do Romero. É, do Madrugada dos Mortos, né? Ou seja, tem momentos que você vai escutar e vai falar, porra, parece que é isso, é o soundtrack de Madrugada dos Mortos, mas é o mesmo cara que fez o soundtrack do Madrugada dos Mortos, ou seja, né? Os caras reciclam soundtracks, entendeu? Mas é bem interessante, né? Tá com umas músicas dos anos 80, também antigas e tal. É um filme divertidíssimo, cara. Falando do plot do filme, né? A história se passa num futuro próximo, existe um vírus, né? Que é um vírus que tá matando as pessoas e não há vacinas, não há salvação. Parece uma mistura de ebola com peste bubônica, né? Uma coisa assim. Exatamente. A pessoa fica cheia de pústulas, né? Pústulas e cuspindo sangue por tudo que é poro. Uma coisa bem feia. O que acontece? As pessoas estão desesperadas, né? E tal. Tem um local que é totalmente isolado por um muro, né? Um espaço grande. É tipo fronteira Escócia-Inglaterra. As pessoas estão querendo fugir para esse local, né? Para poder ter alguma chance. É uma antiga fronteira do Império Romano, inclusive, né? Exatamente, sim. Que eles vão até abordar mais para frente no outro filme, né? Construída lá a Muralha de Adriano. As pessoas tentando fugir, os soldados atirando nas pessoas, no meio da galera, né? Porque tá todo mundo contaminado. E vai ter uma mulher com uma criança que ela vai pedir para um soldado, né? Ela vai correr até um helicóptero e vai pedir, por favor, leve a minha filha, leve a minha filha. E aí o cara leva a filha dela, né? E tal. E ela entrega a carta. O cara fala, ó, fala para ela, entrega para ela, pra ela poder saber de onde ela vem, né? Daí você já vai ver anos e anos depois, já 2035, né? Eu adoro quando as histórias fazem isso, assim, aparece 2035, porque quando chegar em 2035 eu vou querer assistir esse filme de novo, entendeu? Só pra poder ver, né, isso daí, né? O quanto não mudou, né? O quanto mudou, né? É sempre interessante. Mas aí vai mostrar uma moça, assim, que é Caolha, né? Porque esse personagem da menina, eu não comentei, mas ela, junto com a mãe ali, ela acabou tomando um tiro de raspão e perdeu a visão de um olho. Uma espécie de super soldado, cenas legais também. Você vê que ela tem uma espécie de olho, que é um olho... É uma câmera wireless que transmite imagens pro relógio dela, né? Exatamente, que tem um gravador, né, no relógio, que tá gravando aquelas imagens e som, né, e tudo, e o olho dela é um olho, né, que ela pode dar o zoom, né, e tal. É uma parada meio até sei lá, Robocop, né? Tem um olho meio Robocop, uma parada assim. E aí a gente tem nesse momento em que aparece a atuação dela como policial, como agente, né? Uma cena de tiroteio, assim, muito bacana. Sim. Todo o começo, assim, do filme é legal porque te insere também, né? Ele tem essa parada de construir muito bem a história e o background dos personagens, né? Ela vai encontrar esse personagem aí, que é o do Bob Hoskins, que é o soldado que a salvou, tudo, já um senhor, né? E já um ministro. Conversando com ele, olhando a envelope de carta amassado. Foi deixado pela mãe, né? Com ela. Isso, foi deixado pela mãe. E ela falando pra ele, poxa, eu não lembro o rosto da minha mãe, né? E tudo, né? Cara, e daí, isso que é muito foda, assim, cara, é que no filme, quando um diretor faz isso, normalmente, quando fala assim, poxa, eu não consigo rever a minha mãe, não lembro do rosto da minha mãe, cara, você tem certeza absoluta que o personagem, de alguma maneira, vai encontrar a mãe, cara. Vai ter o reencontro piegas dela com a mãe, né? Exatamente, cara, exatamente. Mas, cara, o cara, ele constrói a história e não vai ter nada do que a gente acha que vai ter. Isso é muito legal. Eu até comentei no Twitter que o Doomsday, cara, é uma mistura de Romero com Mad Max. Puta, muita coisa, né? São vários gêneros de cinema no mesmo filme. Exato. Essa salada de gêneros que o Neil Marshall gosta de exercitar, né? Ele, o auge disso é nesse filme, né? Sim. No final. Ela vai liderar uma equipe, cara, que a equipe vai ter que fazer o seguinte. Né, eles até hoje não têm a cura pra essa doença. É só que o ministro lá, que é inclusive o pai, né? O pai de criação da moça, a major, ele vai pra uma reunião e os dirigentes lá falam pra ele o seguinte. Ó, a gente tirou fotos aí de satélite, a gente descobriu que tem pessoas lá fora, né? A Escócia, ela tinha sido considerada um país destruído, né? A população tinha sido dizimada pelo vírus, né? Só que fotos de satélite revelaram sobreviventes. Pessoas lá fora e tal, eles tiraram fotos de satélite. É, mas eles calculam o seguinte, que não era pra ter sobreviventes porque, por causa da velocidade de propagação do vírus. Então eles imaginam que o pessoal lá conseguiu achar uma cura, né? Sim, mas tiveram pessoas que com imunidade e tal, e depois de 35 anos até procriaram, né? Então, obviamente, na população não desapareceu. Quem sobreviveu sem o vírus, né, ou não misturou os genes de nenhuma maneira com algum infectado, tá livre, né? Ela vai ter 46 horas pra retornar, né? Com isso, e ela vai ter que entrar nesse território que é a antiga Escócia, né, a capital Glasgow, se eu não me engano, e tentar encontrar aí a tal cura que eles acham que existe, né? Uhum. Só que o local é dominado por umas gangues muito parecidas com as gangues da trilogia Mad Max, né? Que... É, sim. É até o mesmo raciocínio, que são pessoas que foram deixadas no deserto, né? Se a gente for lembrar do Mad Max... Até os carros, né? Os carros, veículos, aparece muito veículo customizado. Isso. E tal. Tem visual meio punk, né? É muito interessante, não? Ou seja, os caras falam pra ela e a equipe dela. É o seguinte, vocês têm que voltar em 46 horas. Se vocês não tiverem resultado, não conseguir a cura, não conseguir encontrar um médico, né? E tal, que tem um médico lá que eles acreditam que teoria é o cara que tem a cura. Então vocês nem precisam voltar, vocês já ficam lá fora. Mas você vê assim a história e fala, porra, cara, esse pessoal não vai voltar de jeito nenhum. Pelo jeito, eles vão tentar abafar, porque como assim, né? Eles já têm imagens de satélite há anos e tal. Exato. O povo, se descobrir isso, vai ficar puto, né? E tal, eles vão se ferrar, né? Então, mas é isso. Aí ela se junta com um grupo de soldados, né? Especialmente designados para essa missão. E eles vão em dois blindados, eles vão entrar no território desconhecido ali, o território que é um território proscrito, né? Onde estão as pessoas que eles não sabem exatamente que tipo de pessoas são. Chegando lá, eles descobrem que tem muita gente, né? Tem uma grande comunidade, né? De rebeldes, né? De um pessoal meio punk, meio população do deserto da trilogia Mad Max, né? Um pessoal que... Uhum. Canibal. O figurino muito interessante, o visual, cabelos, né? Isso. O pessoal com uma roupa interessante. E esse pessoal segue uma espécie de líder carismático que se auto-intitula Sol, né? Sim. Give them the hell! Of your lives, it's Saul! E é claro que a gente vai ter uns embates, né, entre esse grupo de soldados, né, e o pessoal, os habitantes ali que, não, que claro, né, foram abandonados ali pelas autoridades, né, pra morrer. Então, formou-se uma outra sociedade, né, cara? Uma outra sociedade, né? Com hábitos primitivos, uma sociedade violenta, canibal, né? Sim. É, exato, canibal. E claro que não tem nenhuma simpatia pelas pessoas que vivem depois da muralha, né? Eles acham que além da muralha é a salvação, como o pessoal que tá dentro da muralha acha que lá fora tá a salvação, tá a cura, né? É o desencontro de informações do caramba, né? Sim, tal. E aí dá-lhe sequências de ação muito bem filmadas, muito bem conduzidas, né? Sequências de perseguição de carros, de luta, de tiroteio, assim, nossa, pra ninguém botar defeito. Perseguição de carros, hein, de veículos nesse filme, hein, Marcos? Uhum. Caramba. Mas eu acho que a maior surpresa, né, porque ela e os colegas, né, uma boa parte vão morrer, né, na primeira incursão, logo nos primeiros minutos mesmo, vão ser atacados por muitos coquetéis Molotov, a galera toda, muita gente. O grupo que os ataca quer tirá-los dos blindados pra poder pegá-los. Sim, um a um, né? Conseguem, né? Cara, mas quando a história dá um plot twist louco, louco, louco. Meu, tem um momento quando eles estão em fuga, que eles vão para umas florestas, meu, e eles encontram o cavaleiro medieval. Meu, você para e fala, como é que é? Exato, what the fuck? Enquanto que na cidade ali, em Glasgow, né, se formou uma comunidade de selvagens, meio punks e tal, em torno de um líder carismático ali, que é meio astro do rock também, né? E tal. Sim, se apresenta como um astro do rock, né? No bosque, o pessoal, né, pegou uma antiga fortaleza medieval, né? E, uhum, e formaram ali um pequeno feudo e vivem um modo de vida medieval, com cavaleiros, com armaduras, com armas. Renegaram totalmente a modernidade, né? E são atacados por cavaleiros em cavalos, né? Isso, e tal, com armaduras, visual, exatamente. Com armadura completa e o caramba. Aí tu fala, cara, que doideira, como assim? Por sinal, as filmagens no castelo, são no castelo Black Castle, né, da Escócia. E eles vão encontrar o Kane, né, que é o Malcolm McDowell, que é o tal cientista que as autoridades acreditam que pode ter sido o cara que descobriu a cura. Só que ele não descobriu, não tem cura, né, o que tem são pessoas que são imunes, né, ao vírus. Sim, sim. Não, e detalhe, assim, a maior parte das filmagens, né, porque vai ter muita filmagem, assim, na rua, né, de explosão, e foi na África do Sul, né, uma boa parte das filmagens, né, e tal. Uma cara, são muito, sim, bem feitas. É, uma parte do elenco é sul-africano também, viu? Ah, é? Pô, muito legal isso. Muito interessante, cara. Que, meu, a história não é nada enfadonha, assim. Eu não sei, inclusive, por que algumas pessoas não gostam do filme. Porque o filme também não dá respostas óbvias e tal. Ele é um filme bem divertido no nível de filmes tipo Mad Max, entendeu? E tal. É uma história de aventura, assim, de ficção muito legal. É, ele fez uma salada, né, de elementos e uma salada de referências a trocentos mil filmes aí que são queridos da cultura pop, né? Não, até o próprio Bullitt. Sim. Ele também faz referência ao filme Bullitt. Também. E faz uma propaganda louca daquele carro, né? O Aston Martin, né? Faz, exatamente. Compre esse carro, gente, que é o carro que, né, é o carro do James Bond, né? Então, ou seja, o filme faz referência direta ou indireta ao caça. Tem uma sequência de perseguição de carros nesse filme, mais perto do final, que ela é Mad Max puro, só que com elementos da perseguição que você tem, dos veículos, dos blindados nazistas ao Indiana Jones no Caçadores da Arca Perdida. Até essa coisa do carro cair no abismo e tudo mais, é bem essa mistura de Mad Max, Fuga de Nova York, Caçadores da Arca Perdida, Bullet, 007, é tudo Resident Evil, é tudo ao mesmo tempo agora, Extermínio. Né? Uma loucura, cara. É, essa coisa de você ter as pessoas encontrando um ambiente medieval lembra um pouco o que foi feito naquele filme Linha do Tempo, do Richard Donner, né? Que até é um filme bem fraquinho. Mas porque no Linha do Tempo do nada tem elementos medievais com pessoas da nossa época, eles viajam pro passado também. Enfim, que muita gente não gosta. Essa salada, né, descarada. Meu, que ele é uma faz. Salada muito gostosa, vamos colocar assim, porque o filme é muito louco. Quando ele entra nessa parada medieval, com direito à luta em arena, entendeu? Meu, é foda, você fala, caraca, é tudo meu. Muito bem filmado e muito bem conduzido, né? Se causa um estranhamento todos esses elementos e essas referências aí no mesmo filme, ao mesmo tempo, todas as sequências de ação com carros, na parte em que é meio medieval, a parte mesmo da contenção do pessoal que é meio extermínio, as cenas de ação envolvendo a protagonista principal, é tudo muito bem filmado, muito bem fotografado, muito bem iluminado e com muito bom senso de ritmo, né? Sim. Então o filme também diverte. É claro que em alguns momentos você chega até a provocar um humor involuntário, né? por conta dessa salada. É um filme dos anos 2000 com cara de filme dos anos 80, cara. Isso. Muito, muito legal, cara. Eu jurei que na hora do que apareceu o Cavaleiro Medieval, a gente até brincou, né? Será que ele vai falar assim, ó, somos os cavaleiros que falam mi? Pois é, pois é. Muita música antiga, vai tocar Six and the Benches, Frankie Goes to Hollywood, Fine Young Cannibals, muita coisa legal. Sucessos aí dos anos 80 e 90, né? É, coisa do diretor, né? Que é o diretor tem a nossa idade, assim, viveu essa época. Ou seja, né, ele colocou os componentes, assim, que ele era fã também no negócio. Toca Fine Young Cannibals é ótimo, viu? Ótimo, sim. Não, detalhe, o filme não foi um sucesso, viu? Um sucesso, assim, de bilheteria. O filme não arrecadou bastante, assim. Mas é um filme que eu acho que ele merece a revisão. Pra quem não conhece, ele merece ser conhecido. E pra quem já assistiu, merece a revisão. Porque o filme é muito divertido. E é fácil, né? Tem tudo, tem no YouTube. Facinho, tá, né, pessoal? Disponível aí. É um filme que acho que ele ganha o espectador pela cara de pau, né? pela fantasia sem limites, pelas cenas de ação, perseguição de carro, de tiroteio muito bem feitas, por esse banho aí de referências, né? Que é infinito que o filme traz e tudo. Enfim, é algo... absolutamente inovador, talvez não, mas que diverte muito. Não é uma mega hiperprodução, né? Ele fez o seguinte, né? Ele filmou em locais onde podia ser mais barato, não podia baratear, né? A produção, né? Que é uma produção visivelmente cara, entendeu? Visivelmente cara, mas assim, ele barateou filmando na África do Sul. Não, eu digo assim, né? Não chega a ser. Ele é um épico de ação e aventura. Futurista, tudo, que não é uma super com cenas grandiosas e tudo. Sim. E que não é uma superprodução, né? Exatamente. Não, não, sim, tem, né? Orçamento de superprodução, mas o Neil Marshall, com a habilidade que ele tem de fazer muito com pouco, ele faz um filme que tem uma cara, assim, de produção, né, cara, robusta, e na verdade não é. Ó, eu me arrisco a dizer que ele já fez o Dog Soldiers, o primeiro filme, com uma cara de uma produção mais cara do que era. Ele tem isso daí de aproveitar muito bem. Pra você ver, né? Então, O orçamento do Abismo do Medo era 3 milhões de dólares, pra ter uma ideia. Olha só, né, isso em relação a filmes de hoje em dia, né, que é 50 milhões de dólares e é metade cachê, né? Exatamente. Cachê do ator principal, né? O cara tem isso, né, dele pegar uns atores legais, atores ingleses, né, que tem muita gente que fica falando assim, Game of Thrones mostrou, apresentou muitos atores legais, mas eram tudo atores, assim, que já tinham trabalhos excepcionais e tal. Quem tá falando isso não sabe o que tá falando, porque, cara, procure, assim, os atores, assim, de Game of Thrones, o que eles já trabalharam, cara, que você vai ver, por exemplo, o Ian Cunningham e tal, esses caras todos aí, né? Uhum. E tal, caras que já tem trabalhos foda, né? Há muito tempo. Então eu acho que vale muito, muito a pena a revisão. Ou então esse negócio de conhecer esse filme, né? Pra poder talvez mudar, né? De ideia em relação a ele. Eu adorei. É extremamente divertido, viu? Um filme bacana mesmo, bem interessante. Beleza, então. Então vamos para o último filme do diretor? Vamos para o último filme do diretor. CVII Ano do Senhor. Nessa terra implacável, o exército romano encontrou resistência feroz de um povo conhecido como os Pictes. Usando táticas de guerrilha e o terreno em sua vantagem, eles impediram a invasão. O impasse durou quase 20 anos. Roma deu ordens para o fim do problema por todos os meios necessários. 2 anos na fronteira. Esse lugar é o fim do mundo. Até a terra nos quer mortos. Então, agora a gente vai falar de um filme que foi uma das minhas melhores experiências, assim, em relação ao diretor. Eu gostei de todos os filmes. Cuidado visual, entendeu? Tudo, assim, figurino, direção de arte e tal. Ele é tão bem feito, o roteiro tão fechadinho. Vale muito a pena, que é o Centurion. Esse daí já é de 2010. Ele tem um hiato, mais, né? Recente, né? É, entre os filmes dele, né? Ele tem um certo hiato. É difícil ele conseguir realizar as produções, pelo jeito. Porque ele sempre tá trabalhando pouco, de 2 em 2 anos, né? De 3 em 3 anos. Os atores, assim, o Centurion. Hoje em dia, tem os nomes aqui que tem nesse filme, tão bombando, foda, entendeu? Que são nomes, assim, que o nome do cara, estando numa produção, você já fala, porra, vale a pena conferir. Por exemplo, o Centurião, né? Que é o Quintos Dias, é o Michael Fassbender. Sim. Então, eu acho que se isso não te levar a assistir Centurion, nada mais vai te levar. Tem o Dominique West também, que ele tá no Sorriso de Mona Lisa, ele tá no Hannibal, Origem do Mal, sim, tá no 300 de Esparta e um zilhão de outros filmes, né? Um cara que exatamente, trabalha. Exatamente, cara. Essa Olga Kurylenko, né? Que ela é uma atriz, assim, muito interessante, né? Que ela faz o personagem-chave da história, que é Etain, né? Sim. Etain, né? Exato. Que é uma guerreira, né? Uma guerreira. A tribo é o quê? Os Pictos, né? Ah, tem o David Morrissey, né? Que é o nossa, famigerado é o governador. Governador do Walking Dead. Tem um ator alemão maravilhoso, que é o Ulrich Thomsen, né? Sim. Sensacional, cara, que ele faz o líder dos Pictos, né? É o elenco, assim, é um elenco grande, eu não vou nem comentar todos os nomes, assim, mas os mais famosos, encabeçados aí pelo Michael Fassbender, em um momento inspiradíssimo da carreira, misturado, né, de ingleses, um elenco multinacional, né? É multinacional, exatamente, porque tem de tudo, né? Tem árabe, né? Falando da história em si, né? Acho que, por sinal, não sei se é válido, se eu posso falar isso daqui, né? Você sabe o que é um centurião, né, Marcos? O que é um centurião? Sim. Me diga lá. O cara comanda 100 soldados. Não, tá vendo? Não? Te peguei. Sabe o que é um centurião? O centurião é o que comanda uma centúria. Só que é o seguinte, uma centúria são 80 soldados, 80 legionários. Ah, então, coisa. Interessante, eu também pensei. Tinha que ser um oitentião, então. Mas o centurião, eles são os caras famosos, porque eles eram os caras, soldados de elite do exército romano, que eles eram justamente os caras que iam pra locais onde as pessoas não conseguiam se dar bem por causa do terreno. Eles eram os exploradores, né? Vamos colocar assim, exploradores no sentido de guerreiros e exploradores também, que iam pra regiões mais distantes. Uhum. E, puta, a história desse cara aí, que é esse centurião aí, que é o Quintos Dias, é interessante porque, assim, ele é um cara que ele é filho de gladiador liberto. Não sei se tu lembra disso? Lembro. Ele fala que o pai dele é um gladiador famoso, que ele foi liberto depois de uma luta. Inclusive, o filme, ele tem uma certa inspiração aí de um gladiador da vida. Você vai ter um negócio de soldados e tal, de honra, de glória. Quanto essa honra e quanto essa glória é efêmera, entendeu? É enganosa. O personagem vai ter isso, né? No final dele vê quanto que não vale, né? A luta dele é por uma bandeira falsa. É, o filme, ele começa com um personagem, né? Amarrado com um enorme corte no peito, né? Correndo, fugindo de alguma coisa que a gente não sabe o que, na neve. É o Michael Fassbender, né? O quinto personagem, que é o Quintos Dias. A gente vai ficar sabendo que ele tava num forte avançado, esse forte atacado, né? Ele era o segundo em comando no forte, ele forte atacado pelos Pictos, né? O forte romano que é atacado pelos Pictos. Só que como ele sabe falar a língua, né? Dos Pictos, ele é o único cara que é poupado. Ele é poupado e levado como prisioneiro pra tentar, o pessoal tentar obter informações dele. Sim, só que ele consegue escapar, né? Exato, ele é levado pro líder, né? O Gorlakon, né? Que é o líder dos Pictos, que é vivido pelo Ulrich Thomsen, tentar obter informações, né? Da movimentação do exército romano, né? Sim. E tal. E ele é levado à presença do líder, o Gorlakon. E a gente fica sabendo, através da narração em off do próprio Quintos Dias, que esse Gorlakon, ele era um cara, ele era um fazendeiro que, depois de ter tido a família massacrada pelos romanos, ele resolveu lutar e se tornou líder, né? Chefe militar da resistência dos Pictos contra os romanos. O personagem do Quintus vai conseguir fugir. Nona Legião acaba salvando ele, né? Isso, ele é salvo pela Nona Legião, que é comandada pelo general Virilus, que é vivido pelo Dominique West. De maneira magnífica. Né? Dominique West, ele é um general, cara, mas ele é super amado, né, pelos homens dele. Nesse meio tempo, o general Virilus, ele é chamado pelo governador da região, que é o Julius Agricola, que é vivido pelo ator, pelo Paul Freeman, e esse governador da região, ele fala assim, a Nona Legião, ela ia entrar de recesso, eles iam entrar de licença. A licença é cancelada, eles têm a missão de tentar capturar o Gorlakon, que é o líder dos Pictos. O governador, ele oferece ao general, né, o general Virilus, a ajuda de uma batedora que também é uma moça que na verdade é de origem picta, né? Ela também... Exatamente. Que tem a língua cortada, ela é muda. A Etain, né? Que é vivida pela Olga Kurilenko, né? Que é a mulher louca brilhante. Que eles chamam e sim, tal. Sim. Só que ela, né? A gente vai ficar sabendo, né? Logo, que ela é, na verdade, uma infiltrada, né? Infiltrada, ela tá a serviço dos pictos, na verdade, tentando levar os romanos para uma armadilha. E isso é mostrado visualmente logo no início, quando eles saem do acampamento na missão. Quando ninguém tá olhando, ela para, pega um pouco de terra na mão, faz um corte na mão e mistura a terra com o sangue dela. É promessa de vingança, né? Isso, e ao mesmo tempo de vingança e que a gente tá vendo que é um amor dela pela terra, né? Então a gente percebe que o personagem não tá totalmente vendido aos romanos, né? Meu, os romanos são, obviamente, os vilões da história, entendeu? Claro que você tá tendo ali os soldados, você acaba torcendo ali pela nona legião. Os romanos invadem a fazenda dela, matam o pai dela, estupram a mãe dela, na frente dela, até ela pedir pra morrer, e depois estupram a menina, ela é uma criança ainda, estupram a menina e cortam a língua dela, pra ela não falar mal dos romanos. Porra, sim. Se isso não é pra se vingar, cara, o que será, hein? Ela é criada exatamente. Pelos pictos, né? Pelos selvagens. E como uma lutadora, como uma guerreira mesmo. E mais do que isso, ela é uma rastreadora, né? Por isso que ela é chamada de mulher lobo. Então, exatamente. E aí o Quintus Dias vai se unir à nona legião, né? Ele é salvo pelos soldados da nona legião. E eles saem, né, dentro do território inimigo, do território dos Pictos, para tentar capturar o líder, o Gorlakon. Só que durante o caminho, eles vão ser atacados, né? Primeira grande cena de ação, eu acho, do filme é esse momento em que, se você quiser, eu sei que você gosta muito dessa cena, se você quiser descrevê-la pra gente. Se eu gosto, cara, eu fico voltando para assistir essa cena, cara. A maneira que a cena é construída também, com muitos extras. Então, tipo assim, no meio de uma estrada, cercado por florestas, e eles estão cercados por toda a neblina. Meu, a quantidade impressionante. Acho que mais de 3 mil soldados. Só que é o seguinte, ela vai na frente e entra no meio da neblina. O que que acontece? Uma árvore cai atrás do último dos soldados, né? O personagem lá do Michael Fassbender, né? O Quintus. O general tinha mandado ele ir lá pro flanco, pra retaguarda, pra poder, né, ajudar o pessoal que tá lá no fundo. Inclusive, isso que salva a vida dele, né? Meu, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão ser cercados. Vai cair umas bolas de fogo embebidas em óleo. Eles fazem até, sabe, aquela posição, né? O exército toma a posição de falange, né? Só que, porra, não adianta nada, né? É zero, porque bolas gigantescas de fogo caindo na direção deles, primeiro que eles vão desarmar, né, a formação deles. E logo em seguida vem os pictos, né, cara? Exato. Com tudo, quando, com sangue nos olhos, cara. Isso, é uma matança muito foda. Quando os pictos jogam essas rochas, né, que são envoltas com alguma coisa, algum material que eles colocam... É óleo, né, cara? É óleo, né? Isso. E eles conseguem quebrar a formação. Aí quando os pictos atacam, o exército... A nona legião já tá fora da formação defensiva e aí eles são massacrados. Cara, é um massacre mesmo. Meu, morre praticamente todo mundo. Só sobra só o personagem lá, que é o Liam Cunningham, né? Que é o Briculius. O David Morrison, que é o Bottles, né? Também o J.J. Field, que é o Tax, né? Que é um personagem até interessante isso daí, que é um filho da puta, né? Que tá entre eles, dos que sobra, cara. Sim. Que sobra poucos homens, na verdade. E o personagem do Fassbender, né? Que é o Quintus Dias, ele só sobrevive a esse massacre. Ele vai cair num monte de corpos em cima dele. Exatamente. Né? O general, ele é preso, né? Ele não é assassinado no momento, mas ele é preso, ele é levado. E detalhe, os pictos ainda estão na região. É uma matança foda, cara. Foda. Cena do caraco, feita com muito cuidado e tal. Como é que foi, né? Essa cena, como é que ela foi feita, né? Imagina o trabalho que gerou, né? Sem recursos de computação gráfica. É toda foda. Essa sequência de batalha com as rochas flamejantes e depois a luta, né? O massacre da nona legião pelos pictos, tudo é muito bem filmado também. São cenas assim de encher os olhos e com muito bom senso de ritmo, né? Eles vão voltar, depois de toda essa matança, eles vão voltar pra aldeia dos pictos pra poder tentar libertar o general. E aí que a história vai dar puta de uma merda, porque assim, quando ele chegou à noite lá, eles conseguem, né, até matar alguns caras que estão ali de vigilância. Um deles, que é o Tax, né, esse personagem aí, que é da nona legião também, ele mata o filho do comandante picto, né, e tal, que é um moleque, uma criança, sei lá, de 9 anos de idade, né, na traição mesmo, né? Pega o moleque, segura e mata o moleque. Fala assim, ó, essa aqui é pela nona legião. Ele não queria que o moleque gritasse avisando a presença dele, só que ele no meio do caminho ele resolve sufocar a criança, né? Pra, não, vingança. E é um personagem covarde que mais pra frente a gente vai ver ele fazendo outras sacanagens, entendeu? Vão fazer uma promessa, né, e tal, vão enterrar a criança e tal, vão matar o general, vai ter uma luta sensacional dela com o general, né? Detalhe, eles não matam o cara amarrado, é solto pra poder lutar com ela. É uma coisa interessante, porque eles têm respeito pelo Virilus, né? Como um oponente, e não cena, não executam o cara amarrado, dão a chance dele morrer lutando, né? O Virilio estava crente que ele ia ser executado pelo Gorlacon sem cerimônias. Ele até fica contente de saber que ele vai ter a chance de morrer numa luta, né? Tem uma morte honrosa pra caramba, né? Sim. Tem uma morte super honrosa, general, né? Aliás, esse personagem aí que é vivido pelo Dominique West, né? Cara, que personagem sensacional, chamado Titus Flavius Virilus. Cara, quase que eu gritei, 13ª! Porque eu sou muito fã da série Roma, né, da HBO. Se o personagem do Tax não tivesse matado o filho do Gorlacon, já que eles já tinham conseguido capturar o general Virilus, tinham conseguido matá-lo e tinham destruído a Nona Legião, eles não iam se preocupar em caçar aquele meia dúzia de sobreviventes lá. Exatamente, falar, não. Detalhe, eles não iam nem saber que tinha sobrevivente. Isso. Eles podiam ter vazado dali, né, todos eles, e ter ido lá procurar, sei lá, as outras legiões que estavam, né, a uma certa distância de 2-3 dias, mas o personagem aí do Quintos Dias, que é o Michael Fassbender, ele é um personagem muito honrado, entendeu? E ele não sabia que o cara tinha feito isso, tanto que ele só foi saber depois, né, mais pra frente, que aí ele estranha também a atitude deles, né, dos guerreiros, né, de ir atrás e não desistir, né, ter uma promessa. E mandar os melhores guerreiros que eles têm. Exatamente, atrás deles. Que são o próprio Gorlacon, que é o líder, né? O Vortex, que é aquele grandão careca, que é o cara que tá sempre ao lado do Gorlacon. Tem uma loira também, uma arqueira, né? Que é muito foda também, uma guerreira do caramba. Fora a Aiten, né? Cara, é muito interessante, porque vai ter toda essa fuga pelas florestas, sabe? Tudo muito bem filmado. Um épico que tem 1h30, né? Não é um filme que abusa muito, né? De uma longa duração. Tem um momento que eles vão ser cercados, os guerreiros são atrás deles, tem um que tá ferido, inclusive, né? Eles têm que pular num rio, né? De uma altura do caraco. Muito foda também essa cena, cara, é muito foda. E essa cena em que eles têm que pular na cachoeira também é muito boa, porque bate um desespero, os caras estão com medo de pular tremendo, né? Tem o personagem lá que ele não quer pular de jeito nenhum. Então, né, debaixo das flechas, a Aeron, né, que é a loira, né, a guerreira loira picta, também da Aiten, né, que as duas são ótimas com arco e flecha, né? Então, quando eles pulam, eles acabam se separando. Aí o negócio vai ficar feio, porque além de se dividirem, né? Porque, ou seja, o Quintos Dias não vai saber a merda, filha da putice, que o cara fez, ter matado o filho lá do líder. Só mais pra frente que ele vai descobrir, né? Quando eles acabarem tendo um embate nas florestas à noite com os Pictos, né? Porque tem momento que eles vão parar de fugir e vão falar o seguinte: vamos fazer a nossa própria sorte e vamos atacar essa galera à noite. Ele tenta atacar pra ver se ele diminui o número dos perseguidores, consegue matar alguns durante a noite. Só que nessa hora do ataque, ele enfia a espada num dos sentinelas e pergunta, né? E pergunta por que tão nessa seca de pegar a gente, se é um meia dúzia de mortos de fome que sobreviventes da Nona Legião. Aí o cara fala que eles tinham matado o filho do Gorlacon, né? Ainda bem que eu falo picto, que deu pra entender direitinho. Eles começam em picto nessa hora, né? Bom. É, conversa em picto, e pra quem assistiu dublado, até recomendo assistir legendado, né? Sempre, porque a parte dublada, assim, essas cópias dubladas, não tem a tradução do picto, né? Quando eles estão falando em picto. E tem muitos diálogos em picto. Ou Exatamente. Seja, né? Você vai ficar boiando uma parte do filme se tu não assistir legendado. Não sei nem se a língua que eles estão falando lá chama essa. É, pode nome. Ser língua, trololó, sacou? A língua que eles falavam, que os pictos falavam, né? Que eu não sei qual é que é, né? E aí a gente tem muitas sequências de perseguição nos bosques, muitas sequências de batalha, né? De muitas lutas, assim. Sim. Eles encontram uma hora uma mulher que ela também faz parte dos Pictos e tal, só que ela é... Eles consideram ela uma bruxa. Aí é a Ariane, né? Ariane. Exatamente. Ela é linda, né? Por sinal, menina. É vivida pela Imogen Putz, né? nome engraçado da atriz, mas o nome dela é esse mesmo. Ela tá mulher, né? A mulher é bonita e é o seguinte, né? Vai acabar sendo um personagem importante na história. Os Pictos acabaram rechaçando ela, falando que ela é uma bruxa. O cara cortou, né? A cara dela tem uma cicatriz. Ela vai socorrer. E os romanos deixam ela em paz, porque como ela foi expulsa, né, pelos Pictos como bruxa, a fama dela de bruxa faz com que os romanos não tentem estuprá-la, né? Os romanos pensam que ela é uma necromante, né? Ela fala isso. Táquiz e o Macros estão sendo seguidos por lobos, né? Desde que eles pularam do rio, os lobos, né, o Malcatea tá seguindo eles. Ele mata o Macros. Ele resolve sacrificar, corta o tendão do cara pro cara não poder atrasar, correr, né? deixar o cara de repasto pros lobos enquanto ele salva a própria bunda, né? Exatamente, um personagem muito filha da puta esse daí, que é o Tax. Enquanto isso, os caras se escondem na cabana, né? Tem um deles que tá ferido, né? No caso, o personagem lá, que é o governador, né? Que tá com a perna ferida. David Morrissey, né? Exatamente, aí ela ajuda a curar, né? Porque ela entende de ervas e tal, essas coisas aí. O que que vai acontecer? Os Pictos vão parar na cabana dela, né? E tal, pra poder saber se ela viu alguma coisa, ela acaba apanhando e tudo, né? Por causa dos caras. Mas eles estão escondidos, né? Se escondem embaixo do soalho, né? Eles estão há 2 dias de um forte, né? De uma fortificação romana. Eles estão pensando que é o seguinte: se a gente conseguir despistar os perseguidores e chegar no forte, estamos salvos, né? O personagem do Quintos Dias já não tá se sentindo mais tão romano assim, né? Com o tempo ele vai começando a ver, não tem sentido, né? Pega essa noção de honra, né? Do legionário romano e tal, e ele vai desconstruindo isso, né? E vai tentando também mostrar que aquela fúria de vingança dos Pictos tem uma razão de ser, né? Porque eles são um povo oprimido ali. Talvez a coisa tivesse essa parte dramática do filme, desse questionamento de como a guerra desumaniza as pessoas, né? Não Quintos, porque até depois, quando ele tem a luta com ela, a luta final lá no forte, que eles vão descobrir que o forte foi abandonado, né? O Agrícola lá já mandou o pessoal retornar. Também entendeu os motivos dela e tal, apesar de os dois serem inimigos. Essa leva aí de épicos que apareceram na época, né? Ele se destaca, né? Esse filme do Centurion. Não, ele é um épico porque ele é muito bem sucedido. Gostei muito do filme. Na época eu não conhecia esse ator, o Michael Fassbender. Ele não tinha bombado em Hollywood. Ele bombou depois que fez o X-Men First Class, que todo mundo ficou louco, né? E tal. E hoje em dia ele é um nome muito respeitado. Realmente, você assiste o filme e fala: caramba, esse cara é sensacional. O filme depende muito das grandes atuações e muito dele também, né? Eu gosto bastante. O filme tem um dos melhores soundtracks que eu já ouvi na minha vida. Eu editei Game of Thrones por 3 anos. Usei muito o soundtrack de Centurion. Eu já falei isso várias vezes, que é um belíssimo soundtrack. É muito bacana, entendeu? Mesmo. O filme tem tomadas aéreas sensacionais. Tem momentos, né, altamente testosterona, né, de honra entre soldados. E depois o horror, né, e tal, quando começa todo mundo a morrer também, a perseguição. Mas isso, essa coisa, muito de legal. Essa coisa de filmar bem a natureza e ter esse olhar meio épico, né, para as paisagens. Ele é ótimo nisso. Os locais onde os conflitos humanos estão acontecendo, né, e usar a paisagem para ajudar a dar um sentido de grandeza para as histórias, isso não é fácil, né? O Neil Marshall tem essa habilidade, né? Que é uma habilidade que a gente vê em cineastas como Peter Weir, por exemplo. Exatamente. Como o próprio Ridley Scott, né? Muito mais tarimbados, né? Com muito mais orçamento do que ele. Que você vê um cara assim que nunca teve grandes orçamentos, mas ele aproveita de uma maneira. O filme sempre vai ser interessante visualmente e tal. Vai ser elegante a maneira como ele utiliza. Então, para considerações finais, né, sobre a obra do Neil Marshall, como é que é esse diretor, cara, que é um britânico e é um diretor jovem. Ao contrário do que a gente normalmente faz, que a gente fala de diretores já consagrados, né, que tem uma carreira já consolidada, né, e tudo mais, a gente gosta de fazer aquela filmografia fazendo uma varredura da evolução do diretor, a gente resolveu dessa vez pegar um sujeito que é um diretor que tem poucos filmes, um diretor jovem, né, que é um talento que está despontando, né, ainda, né? Sim. E tal. E um diretor também que não é um diretor de dramas, é um diretor de filmes de ação, de filme de gênero, né? Com bastante característica de massa velho, que a gente também não costuma abordar muito aqui. Eu acho que ele é um massa velho de qualidade. Entendeu? Aí que eu ia falar, ele é um cara. Em primeiro lugar, é um grande diretor de filmes de aventura, não necessariamente de filmes de ação. O gênero ação no cinema, ele se sobrepôs ao gênero de aventura, que é um gênero que eu gosto muito, sempre tive muito apreço, né? E a ação ininterrupta, né, roller coaster com CGI, né, que transforma os filmes num videogame sem graça porque você não pode participar, né, que a gente vê muito nos blockbusters hollywoodianos irritantes, né, não todos, tem filmes em que isso funciona, mas muitos deles, os blockbusters americanos aí que a gente tem nos últimos tempos, nos últimos 10, 15 anos, né, você tem uma dificuldade de se envolver porque é aquela ação roller coaster com CGI que é duro, sabe, enfim. Ficaria melhor se você pudesse pegar um joystick e participar, mas não pode. né? É. Já o Neil Marshall não, ele tem essa visão aí do filme de aventura. Tem ação, claro, muita ação, muita correria, muito tiro, muito sangue, mas isso é dentro de um espírito, da ideia do filme de aventura, de você ter uma grande jornada a percorrer, né? No caso do Gladiador, ou de você ter uma ameaça a qual você tem que sobreviver a ela com poucos recursos que você tem ali, né? Então, essa coisa de fazer homenagem aos filmes de ação dos anos 80, 90, né? Essa mistura de referências que ele faz e de outros filmes de sucesso, né? Ele se preocupa com os atores em escalar atores interessantes, né? E expressivos para os papéis. Também isso é uma coisa legal. Ele busca desenvolver as motivações dos personagens, né? Tudo. Ele gosta de cenas de ação, né, envolvendo atores, envolvendo dublês, envolvendo carros de verdade, envolvendo cenários de verdade, né, construídos. Enfim, ele é um cara que não é muito da linha de usar cenas de ação usando CGI. Parabéns para ele. Tudo. Então isso tudo dá para os filmes dele um peso, né, como filme de ação e de aventura muito bacana, e que eu acho que o cinema perdeu um pouco isso, né? E ele traz um resgate disso, de uma maneira bem bacana, assim. Então, é um cara que, para quem gosta de filme de aventura, de ação, de fantasia, vale a pena muito conhecer o trabalho dele, viu? Além de ser um cara muito cuidadoso também, no sentido do uso da fotografia, da montagem, né? Ele é um cara que sabe muito bem usar montagem paralela, que ele sabe dar um ritmo pros filmes e para cenas de ação dos filmes dele. Então, o cara que tem muitas qualidades está desenvolvendo ainda, eu acho, a linguagem dele aos poucos, e promete muito, viu? Tô muito ansioso para ver esse filme novo dele com o Viggo Mortensen aí. Olha, eu acho que as minhas considerações finais não fogem muito das considerações do Marcos, viu? Porque tava louca para falar desse diretor, porque eu acho que é um diretor que merece ser conhecido pelas pessoas, né? Porque não tem muita gente que conhece o trabalho do cara, a não ser... Aliás, detalhe, até gente que assistia Game of Thrones não se interessou pelos vários diretores, né? Tem vários diretores legais, e entre eles o Neil Marshall, cara, que fez um dos melhores episódios, né, da série, que foi o Blackwater, né? Os filmes são interessantes, são filmes assim que você vai se divertir, tá? Filmes de aventura legais, interessantes, e são muito bem feitos, muito bem cuidados. Então eu acho que o Neil Marshall, meu, ele é um cara que merece a atenção do ouvinte aí. Ele tal, tem pegada. Né? Tem totalmente a pegada, viu? E é isso, cara. Eu agradeço aqui a tua participação, viu, Marcos, na gravação do podcast, né? Que dessa vez fomos nós dois, né, conversando, mas... Foi bacana rever o trabalho dele e foi muito divertido, viu? Eu me diverti demais, assim. Então, cara, eu quero agradecer você e te perguntar se você tem alguma... Não, eu te agradeço, porque foi você que me apresentou esse diretor, né? Ah, é? Porque tu não conhecia? Passagem. Ah, caramba, que você coisa. Você que me apresentou e foi uma boa descoberta, viu? Foi bem bacana. Poxa, obrigada. Eu fiquei muito feliz também, porque foi eu que coloquei ele na pauta das gravações, né? Porque Sim. Eu sempre quis fazer um podcast também falando de vários filmes do cara, e principalmente de Centurion, né? Que esse daí é dos filmes que eu fico reassistindo várias e várias vezes, por sinal, né? Você tem os diversos projetos, o podcast, o Cine Masmorra, ele também tem os projetos paralelos, que é o Batendo Papo na Masmorra, a Masmorra Classic, Masmorra Maldita, e agora o nosso projeto com vídeo, né, também, se você quiser falar um pouco dele pra quem não conheceu ainda. É, a gente tem agora um projeto novo aí, que ele nasceu há pouco tempo, entre os vários projetos que a gente fica criando pra poder diversificar, né, o nosso conteúdo, e sim, tá sempre abordando temas específicos, são projetos diferentes, que dá pra gente ter os convidados específicos pra cada projeto, né, e tal. Vocês devem ter percebido que em vários Masmorra Classic tem o nosso amigo Paulo Elache, né? E por aí vai, né? A gente tem o BPM, que é uma galera geral, né, da internet, quem tá afim de falar de cinema. Então eu convido vocês a conhecer aí o Masmorra Play. Dá o play, né, cara? A gente tem intenção de fazer sobre curtas, falar de cinema em geral, ou então falar de assuntos temáticos e tal. A gente fez um sobre pós-mortem, assim, ficou bem interessante, muita gente gostou. Obrigada pela audiência do ouvinte aí. Eu espero que você tenha gostado do podcast, espero que você curta conhecer aí os filmes do Neil Marshall. Se você conhece, poxa, comente com a gente aqui, né? As suas impressões, se você concorda, se você discorda, né? Afinal, o cara divide opiniões. Quando a obra da pessoa divide opiniões, é sinal que tem conteúdo, viu? Porque sim. O problema é aquele que não presta, que ninguém gosta, porque não vale nada, ou aquele que todo mundo adora, porque é aquele filme que tenta agradar todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Quanto mais é discussão, né, houver entre a obra do cara, né, acho que melhor. Pior é aquele cinema pasteurizado, que você vê que os caras nem dividem opiniões, que não há opinião sobre. Tu termina de assistir e não tem nada o que conversar, né? Eu acho que ele sempre vai gerar alguma discussão. É o cinema, assim, vamos colocar assim, que não é muito cerebral e tal, mas ele é um cinema divertido e tal. Você vai gostar, você vai curtir, porque o cara fez com esmero, com uma liberdade que é agradável, né, de a gente como cinéfilo apreciar. Bons escritores, né, eles colocam a biblioteca deles, né, dentro dos próprios livros. De repente, bons diretores também, eles colocam muito dos filmes que eles assistiram, que eles gostam e que fizeram a formação deles dentro da própria obra, né? O Uni Marshall tem muito disso, né? Sim, sim, com certeza. Então é isso, ouvinte, eu agradeço mais uma vez a audiência e convido você para manter contato conosco via e-mail, né, para os nossos canais de contato, seja o nosso Twitter oficial, que é o Masmorra_Cast, ou Facebook, que é a nossa página é Cinemasmorra, né? É só você apertar o curtir aí para poder receber as novidades também. Temos agora canal no YouTube, o nosso e-mail, né, que é contato@cinemasmorra.com.br. Então é isso, né, Marcos? Até o próximo podcast. Até lá, fiquem bem. 13ª. 9ª.